saudade me faz sofrer por alguém que eu queria. Depois que ela foi embora, a saudade me judia. Eu passo as noites acordado até o raiar do dia. Eu estou sofrendo muito sem a sua companhia. A imagem não sai jamais do meu pensamento. Eu já escuto seu nome até no zunir do vento. Queria que você estivesse junto comigo neste momento. Saudade também mata, moçada, tenha cuidado. Saudade me mata aos poucos, tenho tristeza e paixão. Estou sofrendo calado, vivendo de recordação. Se você soubesse agora, oh, como é triste a solidão. Vinha pra junto de mim consolar meu coração. Saibas, meu bem, que ainda estou te amando. Se você voltar pra mim, conforme eu estou pensando, passa o tempo que passar, viu?